Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Olá, hoje quero te mostrar um outro viés da felicidade. Você sabia que uma pessoa em estado de felicidade possui uma quantidade significativa de pensamentos positivos e que esses pensamentos norteiam suas decisões, bem como ações na vida? Isso mesmo. Quando você expressa positividade, automaticamente se sente em conformidade com aqueles pensamentos. Partindo desse pressuposto, podemos afirmar que com a neuroplasticidade do nosso cérebro, ou seja, sendo ele capaz de formar novas sinapses a cada novo aprendizado, da mesma forma podemos instruí-lo a fazer o mesmo com nossos pensamentos, com a ajuda da terapia cognitiva comportamental, por exemplo. Da mesma forma que eu posso induzir meu cérebro a pensar de maneira mais positiva e coerente com o estado da felicidade. Ainda caminhando nessa linha, posso dizer que enquanto eu não aceito os acontecimentos em minha vida da maneira como se apresentam, eu estaria brigando com eles. Ou seja, estou combatendo tais acontecimentos pela minha contrariedade. Mas se eu busco a aceitação dos fatos, mesmo que eu não goste deles como são, sabendo que não posso modificá-los, fica mais fácil a transformação. E te explico por quê. Ao aceitar o que te acontece da maneira como se apresenta, você tende a ficar mais tranquilo, com as emoções apaziguadas, o que aumenta as chances de você conseguir usar a sua criatividade para sair daquela situação desconfortável. Com isso, você transforma, pela criatividade, o incômodo em algo prazeroso. Sabe aquela saída que você encontra para um problema? Então, é exatamente isso. A inaceitação te impede de ser criativo. Funciona como no mito de Narciso. Ele olha para o reflexo na água e não vê somente ele, mas enxerga toda a paisagem que ele compõe na natureza. Quando ele consegue se ver como parte do todo e não isolado da natureza, ele se sente melhor, compreendendo as adversidades da vida. Tudo isso porque cada um de nós somos parte do todo e coexistimos com tudo o que nos rodeia, inclusive com as outras pessoas. Nessa mesma linha, Narciso compõe a natureza e a natureza também está dentro dele. A partir do momento em que eu busco me isolar, eu sofro, justamente porque não sou ninguém sem o outro, sem o contexto no qual estou inserido, por exemplo, porque o outro faz parte de mim. É daí que vem a noção de tristeza e alegria, vida e morte. Quando eu compreendo essa essência e sou capaz de criar a partir de uma perda, consigo entender que posso ser feliz. Quanto mais eu me isolar, mais sofrimento estou gerando. Mas quanto mais eu me integrar na vida dos outros, no contexto social e político, mais feliz eu vou ser. Tudo isso porque eu sou uma parte importante que compõe a peça, que é a vida. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e te encontro ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.